Saudações, amigos do Junto 7. Tá começando mais um podcast pra alegria dessa linda, maravilhosa e estonteante nação brasileira. E cadê o Matheus? O Matheus não vai falar aí. Este é o podcast de número 85 e eu estou aqui com ele, Gustavo Dietini. Como vai? Eu tô bem, cara. Eu tô bem, me recuperei de quase tudo. Tô bem. E temos ele também, que eu não sei se tá podendo falar porque o microfone dele deu pau, mas é ele, Matheus Botorahal. Como vai? Oi, estão me ouvindo agora? Aê! Então eu vou indo. Beleza, beleza. E no podcast de hoje a gente vai fazer uma brincadeira / viajar bastante hoje, porque a gente sabe que o cinema, ele já cansou de contar histórias inusitadas, cansou de contar histórias que movem as pessoas, que fazem a gente refletir sobre a sociedade em que vivemos. E é por isso que no programa de hoje a gente vai trazer alguns dos principais fatos que aconteceram nas últimas semanas, algumas das principais notícias que surgiram nos últimos dias, e jogar aqui na roda pra saber, será que essa notícia e essa personalidade dariam um bom filme? Essa brincadeira surgiu um pouco meio que inspirada no Script Notes, que é um podcast só de escritores do John August e do Craig Mazin, que é um excelente podcast para quem quer escrever, para quem gosta de roteiro e cinema e por aí vai. Eles fazem esse quadro de pegar notícias e ver se renderia um filme com uma certa frequência. E aí eu achei legal trazer aqui e ver quais notícias brasileiras poderiam render algum filme interessante, porque o Brasil, o que mais fabrica é a notícia peculiar. Antes da gente trazer as nossas escolhas, vale lembrar que o Junta 7 está com a nossa campanha do Padrim. Então, se você quer ver o Junta 7 crescer, participa dessa campanha. Você pode contribuir com qualquer valor a partir de R$1 por mês para receber recompensas como participar aqui de um dos nossos podcasts como convidado, ou então gravar um Fale Bem, Fale Mal para ser exibido durante o podcast. O nosso quadro Fale Bem, Fale Mal vai ter a participação de você, caro padrinho. Então vai ser muito legal. Você vai lá em padrim.com.br/junta7, que tem a descrição certinha de quais recompensas, para qual categoria. Então vai lá, se tiver dúvida você pode perguntar também, mas enfim, se você gosta da gente, ajuda, participa, apoia, compartilha com os amigos. Essa semana a gente agradece bastante o apoio de Murilo Rosella, Marilene Melo e André Cabreiro. Muito obrigado a você. Mas antes da gente entrar na pauta, vamos ir para as nossas respostas da semana, nossos comentários da semana, e a gente já entra já. Nosso último podcast foi o podcast de número 84, que falou sobre os novos clássicos do cinema, quais filmes a gente pode considerar como um novo clássico do cinema, e foi essa pergunta que a gente deixou para você, leitor / ouvinte do Junta 7. Quais filmes atuais e por que eles merecem ser chamados de novos clássicos do cinema? Matheus, traz aí o comentário do leitor. O primeiro comentário dos leitores que participaram, tanto por Instagram, quanto por e-mail, pelas outras nossas redes sociais, foi o Fernando Rosignoli. Ele é de Jaú e ele mandou que, na opinião dele, um filme que pode ser considerado um novo clássico é o Interstellar, que é dirigido pelo Christopher Nolan. O Fernando, ele falou assim, ó: o que torna um filme clássico? Segundo ele, o perfeccionismo e a perspectiva. E isso sem falar nas coisas secundárias, como a fotografia e a trilha sonora do filme, que é assinada pelo Hans Zimmer, que é um cara fantástico no meio do cinema em relação a trilha sonora. Isso é um comentário meu mesmo. E ele até comentou, o Fernando, que o Hans Zimmer, ele até tá se tornando algo parecido com o que o Ennio Morricone tá fazendo pros filmes. Então, é bem legal, sabe? É ver a opinião da galera. Eu realmente preciso ver esse filme. Até quem escutou o podcast semana passada, enquanto a gente tava falando dos filmes que a gente achava que podia ser um potencial novo clássico, eu até comentei que a gente não tinha comentado sobre Interstellar. Então aí teve alguém que acabou escutando a gente e comentou. Realmente, eu tô curioso por esse filme, de tanto que falam bem dele. Eu também tô devendo o Interstellar, hein? Mas eu concordo totalmente com o que ele falou com relação ao Hans Zimmer. Eu acho que o Hans Zimmer ele já tá, claro, né? Mas daqui a alguns anos ele vai ser uma das principais referências na questão de trilha sonora para o cinema. Tanto quanto o Ennio Morricone, que ele falou, e também o John Williams, que é um outro grande exemplo de compositor do cinema. Sim, se eu não me engano, o Hans Zimmer tá concorrendo ao Oscar esse ano de novo, né? Eu acredito que sim, por Dunkirk. Eu não tô... É. Não tô lembrado. Inclusive, vale lembrar, deixar a lembrança aqui do Johan Johansson, que é um compositor. Ele fez a trilha sonora do Sicário, A Chegada e A Teoria de Tudo, que ele faleceu nessa última semana, né? Nesse tempo entre o podcast 84 e o podcast que tá saindo hoje. Ele faleceu aos 48 anos. Ô, louco! Sim. Caramba, que pena. Ainda não foi divulgado a causa da morte, então... Mas aí a gente fica a lembrança aí. O cara, ele... O trabalho que ele fez foi muito bom. Mas, enfim... O nosso segundo comentário é do Tulinho. Ele mandou pelo nosso Instagram. Não tem o nome dele aqui, é só Tulinho Beach. Arroba Tulinho Beach. E ele falou que um filme que ele considera um novo clássico do cinema é Her, ou Ela, né? Que foi dirigido pelo Spike Jonze. Que também, se eu não me engano, foi comentado no podcast. Eu tô ruim da memória. Sim. Mas ele foi comentado no podcast. E ele falou que Her traz uma identificação visual bastante marcante e que muita gente se reconhece na história. E a trilha sonora é um deslumbre e o roteiro é foda. Her também é um dos filmes que eu também tô devendo, mas fica a lembrança aí. O Spike Jonze, pelo que eu já vi do trabalho dele, ele faz um trabalho excelente e eu acho que Her não foge à regra. Então é uma boa escolha, né, Matheus? Sim, Her eu vi recentemente. Mais uma vez ele vai entrar naquilo lá de filme que todo mundo fala que eu precisava ver, só que ainda não tinha visto. Eu falei assim, deixa eu ver qual que é realmente. O filme, ele é fantástico. Esse ponto de você se identificar com o filme realmente faz muito sentido, que em determinados momentos você se vê na figura do protagonista. A trilha sonora, como ele falou, é bem marcante também, e principalmente nesse filme a fotografia é algo que vale se destacar. Questão de cores, esse filme ele é muito bom, realmente. Quem ainda não viu, vale a pena conferir. E essas foram as nossas participações dos leitores e ouvintes, fechando o nosso podcast de número 84. Se você tem sugestões e também quiser participar desse bloco de comentários, manda e-mail pra gente, conversa com a gente pelas redes sociais, que a gente vai estar selecionando os melhores e lendo aqui e comentando. E como é que vai funcionar o nosso jogo, a nossa brincadeira de Isso Dava um Filme? Nós pegamos 3 notícias, reportagens que saíram na internet essa semana, a semana em que a gente está gravando o podcast, e pensamos no potencial delas em se tornar um filme. Como seria o filme? Qual seria o gênero desse filme? O que poderia acontecer? Que temáticas o filme poderia trabalhar? Talvez até pensar nos atores que estariam nesse filme, seria interessante também. Matheus, tu quer começar com a ideia? Qual a notícia que você trouxe aí já em emenda em como seria um filme baseado nessa história aí. Antes da gente começar, é interessante, eu vou deixar linkado aqui no post do podcast, um podcast que a gente gravou, acho que tem uns 2 anos, que foi o Gustavo que comandou, que é o Você Não É Desse Filme, onde a gente fez um jogo meio que parecido. A gente pegava a personagem de um filme e tentava realocá-la em outro filme. Então, vale a pena vocês conferirem também para ter uma ideia dessas brincadeiras que a gente tá tentando fazer aqui no blog. A primeira notícia que eu escolhi é uma notícia que aconteceu na madrugada do dia que esse programa está sendo gravado, que foi no dia 7 de fevereiro. O título é: quadrilha explode bancos em 2 córregos e leva mais de 300 mil reais, segundo a polícia. O que aconteceu? Como a notícia diz, aconteceu um furto muito grande em 2 córregos, que é uma cidade do interior de São Paulo, onde 2 agências da cidade foram assaltadas durante a madrugada. Então, um grupo de 6 assaltantes, segundo informações da polícia, eles se dividiram, 3 em um banco, 3 no outro. Aconteceram simultaneamente esses roubos, onde os caixas eletrônicos foram explodidos. Em uma agência eles explodiram o caixa eletrônico, na outra agência eles explodiram o banco. Então, esse valor de 300 mil reais, vale ressaltar que foi apenas uma das agências que informou o valor, que foi a agência que eles chegaram até o cofre. A outra agência, ela não informou, ela não divulgou para a mídia o valor que foi levado pelos bandidos. Até agora ninguém foi preso, provavelmente não vão ser, porque eles fugiram para a zona rural da cidade em questão, que é 2 córregos. Aí, como isso pode virar um filme? Eu tava aqui nas minhas viagens para essa gravação desse podcast e eu pensei que poderia ser uma espécie de 11 homens e um segredo made in roça style. Tipo, nossa, só que eles... Eu já imaginei o George Clooney com o chapéu de caipira. Só que eles fizeram esse assalto muito pra despistar. Porque o que ninguém sabe ainda é que enquanto a polícia da região tá nesse caso, porque aqui no interior é assim, quando a cidade é muito pequena, ela não tem um montante de policial muito elevado. Então cidades maiores emprestam oficiais durante esse tempo, pré-investigação, perícia e tal. Enquanto os assaltantes eles estavam roubando essa grana em dois córregos, isso foi uma cortina de fumaça para um crime maior. Dois córregos é muito conhecida por uma sorveteria que tem lá, aqui na região, que é um sorvete bom pra caramba, caro pra um cacete, mas é bom. Enquanto eles estavam roubando o banco como cortina de fumaça, a fórmula secreta do sorvete estava sendo roubada. Pelo plâncton do Bob. Só fica claro que isso daí, essa parte da cortina de fumaça, da distração, é a história do filme do Matheus, viu? Isso não aconteceu. Não, isso aqui é viagem minha. Aconteceu. A gente tem que criar um filme. Que fique bem claro, a gente não tem ligação com o crime. É só um faz de conta, mentirinho. Essa fórmula, ela foi roubada por uma grande corporação que é dona de muitos supermercados que fazem sorvete, mas um sorvete não tão bom quanto o que eles vendem. Seria basicamente o 11 Homens e um Segredo. Encontra-se com o Good Burger, né? Pode ser. É um crossover bom. Só que puxando R. Se você não conhecer Good Burger, por favor, né? Clássico da Sessão da Tarde. Prossiga. Tá interessante. E... Estou um pouco realmente embasbacado com a sua viagem. E qual seria o desfecho disso aí? Ele iria contar do ponto de vista da polícia que tá investigando ou dos assaltantes, dos ótima, criminosos? Ótima ideia. Olha, eu acho que é mais interessante a gente contar essa história na visão dos assaltantes pra mostrar toda a arquitetura do ocorrido e como que eles vão tentar desenvolver esse plano deles de dominar o mercado de sorvete pelo Brasil inteiro. Porque realmente o sorvete ele é muito bom. Se quiser patrocinar a gente, por favor. Só que, aí vem o plot twist. Plot twist da história. Dentro dessa equipe que fez os assaltos e roubaram a fórmula secreta do sorvete, existe um antepassado do criador do sorvete. Então, quando ele descobre que ele assaltou o tataravô dele, ele bate um arrependimento e ele tenta roubar a fórmula de quem roubou pra devolver pro dono original. Eu sei que tá parecendo muito Bob Esponja, um herói fora d'água, mas tenta viajar comigo, que a ideia é boa. Aí vai ter... O que mais? Ai, caramba, Netflix, compra isso logo. Bom, daí os caras vão atrás dele, aí começa uma corrida muito, muito frenética pelas estradas de terra aqui dos canaviais, aquela pasta, aquele carrão assim, aquela poeira de terra roxa. Subindo, e a cana, e vai. E no fim, a quadrilha é presa e o sorvete é salvo. O importante é o sorvete ser salvo. Ai, seria um filme brasileiro com atores brasileiros, ou... Isso não é um programa de cinema nacional. Acho que o cinema nacional não tem essa estrutura toda pra uma história tão bem contada quanto essa que eu acabei de inventar. Tão complexa. Muito bom. Adeidos, Gustavo? Não, tá perfeito. Só colocaria o Selton Mello como personagem principal. Selton Mello e Fábio Porchat e Paulo Gustavo, que são os únicos que fazem filmes brasileiros aqui, pelo visto. E Tata Werneck. É uma comédia, é uma ação. Se fosse comédia, a gente conversava. Mas Wagner Moura. Mas fica muito Capitão Nascimento. Então... Vamos deixar a Hollywood pensar pra isso. Não, mas o da hora desses filmes assim, que são mais seriões, é você colocar um ator de comédia realmente pra ele fazer o papel de serião, que é algo que ninguém inspiraria e tipo, uau, como assim? Whindersson Nunes é o policial que vai atrás dos assaltantes. O Tirolipa é o criminoso. Nossa, perfeito. Pior que o Tirolipa tem muito cara, né? Coloca aquela máscara de meia... Nossa, perfeito. Sabe? Três Oscars no mínimo. Quem é Gary Oldman? De Winston Churchill depois do Tirolipa de assaltante. E fique registrado que o meu papel quem vai fazer é o Jack Black. Você já tá falando que tem envolvimento no crime. Não, eu sou um telespectador que tava atrás da reportagem da TVT. Eu posso dando tchau lá no fundo. Matheus, você acabou de se entregar, cara. Já era. Droga. Edita que não vai dar voz. Na verdade, seria um filme baseado nessa reportagem aqui da BBC Brasil. Brasileiro vira chefe da maconha no Uruguai e faz até jantar para idosos. que tá contando a história do Gustavo Colombeck, de 27 anos, um cara lá do Espírito Santo, que se mudou pro Uruguai pra poder fazer culinária com maconha. E nome, viu? Colombeck? Gustavo. Ah, tá. Na verdade, o Colombeck é um nome artístico justamente porque ele era bom em colar um beck, sabe? Nossa. É, ele cara, tá explicando. Cara, aí você achou, velho? É, tá explicando a reportagem. Na verdade, essa reportagem da BBC Brasil tá muito detalhista em como você pode incluir a maconha nas comidas que você faz. Então, eu já quero descobrir... então. Ai, ai. E, tipo, tá contando de como ele chegou até a querer fazer comida com maconha, e aí tá falando de que ele abriu um negócio só disso daí, porque lá no Uruguai a maconha é legalizada, o consumo é legalizado. Pra você ter uma ideia, os jantares que ele faz com comidas baseadas em maconha nos ingredientes, ele chega a cobrar cerca de R$500 por pessoa, pra entrada, prato Caralho. Principal e sobremesa. Então, tipo, é aquela história do cara empreendedor, e ainda tem o agravante, ou twist de falar de maconha. E aí eu não sei, tipo, dá pra você pensar até numa vibe Ratatouille e ele achar que tem um rato controlando as ações dele por causa do excesso de cannabis. Mas aí é maconha, né? Sei lá, LSD. Agora, se o Saltimbay não tiver nesse filme, eu nem assisto. Quem? Saltimbay, tá ligado? Aquele cara que usa óculos escuros e tempera carne com a mãozinha parecendo... Ah, esse cara aqui. Sei. Não, eu sei do meme lá que ele faz o... Isso, deixa eu mandar aqui pra... Tem que ter uma disputa. É, que na tipo... verdade, deveria ter o cara que faz esse Saltimbay aí, só que quem interpreta ele é o Tirulipa. Tá, a gente vai ter o Tirulipa em todos os filmes, então. Só pra fechar. Não? Pra eu mudar a história. Porque daqui a pouco vai ter um disco com o Elon Musk, e o Elon Musk no meu filme vai ser o Tirulipa. Caralho, velho. Tá, identificamos um padrão nesse programa. A gente devia ter feito esse programa antes. Ai, ai, mas digam-me vocês aí, o que dá pra trazer com relação a esse filme? Tá certo que não daria pra ser um filme brasileiro, porque a gente não pode nem ter maconha aqui. Do jeito que eu tô falando, parece que eu sou bastante consumidor dela, né? Não. Mas, enfim, o que mais que poderia ter nele? Ó, ele tá falando que aqui que até o Marcelo D2 já comeu o prato dele, o que não é uma surpresa pra ninguém, convenhamos. E, sei lá, daria até pra fazer, nesse caso... No caso do filme dele, tá ligado? Um estilo meio Molly's Game dele ser o cara que faz pratos com maconha para famosos no Brasil, porque é legal, aí ele faz isso por baixo dos panos. O Matheus assistiu Molly's Game. Olha, interessante, porque o filme é bom, cara. Eu chamo esse Molly's Game pra escrever também. Não faço ideia quem seja esse, mas tudo bem. O Aaron Sorkin é o diretor do Molly's Game. Escritor. Ah, tá. O cara é foda. Uma boa, gostei. Eu não, o meu não tem direito Tirulipa, mas é divertido. Gustavo, tu vai agora. Fóssil de animal com corpo de aranha e cauda de escorpião é encontrado na Ásia. E o que eu pensei? Pensei, beleza, eles encontram esse fóssil e eles começam a usar materiais radioativos para tentar quebrar o fóssil e ver o que tem dentro do fóssil, né? Ver o bicho dentro do fóssil. Aí, beleza, eles fazem esses testes e deixam o bichinho jogado num canto do laboratório e todos vão para casa descansar. Só que na madrugada, depois que são feitos esses testes, o fóssil, ele se quebra e sai dali de dentro esse animalzinho que pula pra dentro do esgoto. A partir de então, ele começa a se automultiplicar diversas vezes e começa uma epidemia mundial de aranhas e escorpiões que cada vez ficam maiores e maiores e maiores. Aí chega o Godzilla e acabou o filme. O Godzilla será interpretado pelo Tirulipa. Achei que era um cientista, mas pode ser hoje. Ah, quem é que é o cientista? O Whindersson Nunes? Não, o cientista, cara, o cientista vai ser o Jovem Nerd, velho. Seria maravilhoso, cara. Porra. Puta que pariu, seria muito bom. Cara, bichos pulando no esgoto. Seria meio que uma aracnofobia, né? Tipo, tem uma mamãe que vai soltando os bichinhos. É, só que agora são aranhas e escorpiões, né? Então, tipo, caralho, uma aranha e escorpião. E no fim o vilão oculto é o Bolsonaro? Sim. Na verdade, a aranha e escorpião é o Bolsonaro, hein? Ele é o tipo o aranha rei. Isso. Ou escorpião rei. Ah não, isso é o The Rock. Esse é o The Rock, isso não dá. Esse é o tipo de filme que passaria fácil no sci-fi. Aranha e escorpião versus Sharknado 2. Nossa senhora. Dois. A Anaconda contra-ataca. Gente, que papagaiado. Caramba. Muito bom. Bom, esse não é o meu estilo de filme, então. Eu não gosto de filme com esses lixos. Tá bom, então eu vou fazer todo mundo chorar agora. É bom pra poder equilibrar, né? Faz todo mundo chorar aí. Que é uma reportagem do Bem-Estar lá do G1 da Globo, que tá falando sobre as youtubers, os youtubers que conseguiram trazer visibilidade ao câncer que eles tiveram com canais do YouTube com relação a isso. E aí, nessa reportagem, tá falando do caso da Careca TV, de 11 anos, que ela já tá com 2 milhões de inscritos. Lorena teve, tem também o caso da Isadora Fernandes, da Ana Ávila e Dani Israel, duas moças que tiveram câncer mais ou menos na mesma época. E aí, seria legal um filme desse tipo, porque dá pra você explorar muito bem a... o negócio da internet pra um lado positivo, sabe? Pra falar que, tipo, eles conheceram pessoas por conta disso, souberam enfrentar o que aconteceu com eles por conta disso. É, já mas tá com cara de documentário isso. Não, mas dá pra fazer um filme, dramatizar essa situação, tudo que aconteceu. Não necessariamente essas histórias baseadas nas histórias delas, mas usar isso como ponto de partida pra desenvolver uma história com relação a isso. Dá pra você ficcionalizar em cima disso daí, desse conceito. Criar uma youtuber que passou por isso e desenvolver a história. Que tá passando, um filme que trata desse período em que ela tá passando, aí... Uhum. E, tipo, tem bons filmes que tratam disso daí que são bem leves. Eu não sei se vocês já assistiram aquele 50-50 do Joseph Gordon-Levitt. É muito bom, é um filme muito bom que, tipo, trata de uma forma bem divertida ou... Não divertida, mas uma forma bem mais leve e humanizada ou... a questão do câncer. Ou aquele Já Estou Com Saudades. Aquele Já Estou Com Saudades é golpe baixo, eu sei. Mas dá pra colocar o Tiruleipa aqui também. Ele pode ser o médico. É tipo um Pat Adams, né? Esse é o aquele tipo típico de filme que é pra fazer chorar mesmo, sabe? Como eu falei, dá pra pôr Tirolipa, dá pra pôr Selton Mello, dá pra pôr todo esse povo aí. Só tem esses dois atores, aparentemente, no cinema nacional. Já que a gente já se queimou muito nesse programa, vai ser um filme crente? Vai. Vai, agora vai. É, não, eu achei que você ia falar, desenvolver a questão do crente. Não, tipo, sabe aqueles filmes crente que faz pra você assistir e meio que ter uma mensagem no final que Deus vale tudo, então... Tipo, Deus não está morto? Não, porque tipo, se fosse um filme crente no Brasil, iria ter arrebatamento, né? Porque a Record gosta de arrebatamento, aí não fica legal, não. Não, mas a Record não tá nesse filme. Não? Se ela quiser passar no horário do Rodrigo Faro, beleza. Isso aí eu não meto medo dele, não. Boa, dá pra botar eles indo no Rodrigo Faro, tipo, um momento do filme. Não, pior que dá, tipo, a youtuber contando a história dela pro Brasil e ela vai no Rodrigo Faro. Pra ter e no aquele... final dá uma casa pra ela. Não, melhor, dá um kit de youtuber pra uma câmera, um cenário e uma casa. Uhum. Pra isso ela teria que acertar 5 cestas de costas a 5 metros de distância. Certo que isso daí é no Luciano Huck, mas tudo bem, a gente bota no Rodrigo Faro também. O programa é da auditório, filho. Oh, mas brincadeiras à parte, daria um bom filme com potencial de choro aí. Dá uma história legal e eu acho que é bacana você trazer um ponto mais positivista, tanto para a doença, tanto para o câncer, quanto também para a internet e a força que ela pode ter para mudar a vida das pessoas. O reforço positivo aí. Matheus, a sua... SpaceX lança carro Tesla Roadster ao espaço no super foguete Falcon Heavy. Isso aconteceu no dia 6 de fevereiro, né? O Elon Musk, ele é um magnata, ele é um, eu não sei se ele é um cientista, mas ele tem muita grana. E ele é o cara que está à frente do projeto para tentar levar o homem até Marte. Então, ontem, meio que num clima assim de show, mas foi legal pra caramba ver isso, ele pegou o foguete, que é o Falcon Heavy. Ele é considerado o foguete mais potente do mundo. Segundo o texto, o veículo espacial mais poderoso a ser lançado dos Estados Unidos desde o foguete Saturno V pela NASA, que transportava astronautas para a Lua 45 anos atrás. Então eles mandaram esse foguete e dentro do foguete eles mandaram um carro. Se você, eu não sei se você procurar no YouTube, você vai achar, mas foi feita uma transmissão, o carro ele foi colocado em órbita. A ideia do carro é o carro chegar até Marte, por lá ficar em órbita de Marte, ao longo de milhares de milhões de anos, não sei. É um carro conversível e dentro dele foi mandado um passageiro, digamos assim, é um boneco fantasiado de astronauta e tá lá vagando pelo cosmos. Esse filme é claramente um filme de terror, onde daqui 50 milhões de anos, esse carro ele vai voltar pra Terra, porque esse boneco ele vai tomar vida em Marte através da tecnologia marciana. Ele volta pra Terra buscando vingança por ele ter sido jogado ao espaço simplesmente por entretenimento ali. Então ele volta, ele cai na Terra como um asteroide nos Estados Unidos, no meio do nada. Aí vai chegar duas pessoas olhar assim. No que elas olham pra dentro da cratera, sobem duas mãos e pegam elas pelo pescoço. E aí começa a destruição mundial. E a missão dele é matar o Elon Musk. Não, Elon Musk já morreu 50 milhões de anos, é mesmo. Ah, não, se bem que o... Então. Calma. Se bem que a gente já sabe que o Elon Musk é um cara fodido, e não, ele não vai ser interpretado pelo Tirulipa nesse filme. Ele conseguiu uma maneira de transportar a nossa consciência para as máquinas. Aí esse marciano que vai vir em forma de vingança, ele vai tentar encontrar o HD que o Elon Musk tá armazenado, e em vez de fazer uma coisa muito terrível, ele só vai formatar aquele HD. E o alienígena é o Tirulipa. Não. Estados Unidos. Depois de tanto filme com o Tirulipa, ele já lançou carreira internacional. Não, se for assim, a gente põe a Anitta de astronauta ali. Não, Anitta é o Elon Musk. Não, vai ser o cara da Liga da Justiça, o Jesse Eisenberg, vai ser o vilãozinho. Porque realmente quem é o vilão da história é o cara que tem a feição do Mark Zuckerberg. Porque o Zuckerberg ele vai tentar mandar alguém pro espaço, vai falhar e vai morrer por causa disso. Ele vai tentar mandar um grande foguete em formato de F, só que ele não checou a aerodinâmica correta, porque tá tudo só pra um lado, então o negócio vai cair e vai explodir onde ele tá. Eu pensei nisso daí, só que... Sabe aquela história... Me retornou a isso há muito tempo. Mas sabe aquela história de que o pouso na Lua foi de mentira? Eu sempre achei que iria render muito um filme em que isso realmente é verdade, que mostra como que foi feita a produção do pouso de mentira na Lua. Eu ia curtir muito ver, tipo, um Estrelas Além do Tempo, só que tudo fake. Ia ser muito da hora. Esse eu assistiria. Mas eu também vi esse daí do alienígena. É sempre bom, né? Ou ele pode ser o Matt Damon, que ele ficou preso lá em Marte. É tudo, faz tudo parte do mesmo universo. É, vai ser o filho que ele deixou com uma marciana. Pronto. Beleza. É, Gustavo, tem algum adendo? Tá maravilhosa a história. E na nossa última rodada a gente vai fazer um pouquinho diferente, que a gente vai apresentar a notícia, mas quem vai desenvolver o filme vão ser os outros. Gustavo, tu apresenta a notícia pra gente, aí eu e o Matheus a gente tenta montar o filme sozinhos. Megalópole Maia em plena selva é descoberta com nova tecnologia laser. É uma cidade do caralhosamente gigante que foi encontrada embaixo de uma selva, cara. Cacete. É uma nova cidade maia ainda não explorada. Então pense nas possibilidades. Encontradas 60 mil ruínas novas aí. Bom, certamente essa cidade maia vai ter que ter alguma coisa sagrada pra galera se interessar ao ponto de ir lá fuçar. Como Aranha e Escorpião. Não, geralmente pessoas normais fugiriam disso. Sei lá, talvez a única espada capaz de matar o Bolsonaro. Capaz de matar o Tirulipa. Nessa cidade maia vai ter exatamente a tábua que fala agora sim verdadeiramente quando vai acabar o mundo. Porque aquela de 2012 foi fake, essa vai ser em 2027 e vai estar o mundo vai acabar no dia 7 de julho de 2027, que daí fica 777, que fica um pouco acima do número da besta, mas fica bonito também. Poderia ser, já que os maias... Já que os maias têm uma puta tecnologia, eles desenvolveram uma espécie de arma. Que tipo de arma, não sei, mas eles desenvolveram uma espécie de arma. E vão grupos de diversos países nessa cidade pra tentar conseguir o controle dessas armas. E aí tem a teta. Aí vai ser tipo aqueles filmes estilo Rambo, Predador, na floresta, dos caras metralhando uns contra os outros e por aí vai. Aí tipo tem o grupinho dos americanos, o grupinho dos norte-coreanos, o grupinho dos russos, que são que é a trinca que precisa ter. Aí botam uns brasileiros lá também, que só fica se esgueirando assim. Também provavelmente é o Celton Mello, o brasileiro que fica se esgueirando, escapando das balas. Dá pra ter vários caminhos aí. Ou então um filme de terror. Como seria um filme de terror nisso daí, Gustavo? Um pequeno grupo de pesquisadores, após saber que essas cidades foram registradas a laser, são incumbidos de ir até o lugar pra verificar as ruínas. E a partir do momento que eles entram nessas ruínas, as portas se fecham e começa a grande corrida pela sobrevivência dentro das ruínas. As ruínas têm... Isso dá um bom game, aqueles games de survival. Dá, com certeza. É um Tomb Raider modo plus. Ou uma comédia. Matheus, como seria uma comédia dessa história? Seria uma vibe meio Jumanji. Que ia ter um pouco de ação, ia ter aquele momento descontraído, porque claramente o Vin Diesel vai estar nesse filme como o cara forte. Aí, quem mais pode estar no elenco? O Kevin Hart está no elenco de apoio também. E eles vão, como fala? Enfrentar altas confusões nessa cidadezinha muito maluca. Cara, Johnny Depp e o Smith ia ser legal até. Aí eles descobrem que tem nativos ainda vivendo lá, e um deles é o Tirulipa. Cara, a thumbnail desse podcast tem que ser o Tirulipa. Tem que ter ele, de qualquer forma. É, muito bom. Mas vamos lá pra minha história aqui, que é sobre a Rachel Wadigan, que ela é uma moça do Reino Unido, que ela simplesmente convive com 5 vozes na cabeça dela. Ela tem uma condição que não chega a ser nenhuma condição física, alguma deficiência física, mas também não chega a ser uma espécie de doença mental. Ela simplesmente tem 5 vozes na cabeça dela que ficam comentando tudo que ela faz na vida dela. Essa é uma reportagem da BBC Brasil. Tem a Blue, que é uma menina de 3 anos, a Elf, uma de 11, e além dessas duas meninas, ela escuta 3 homens na cabeça dela também comentando tudo que ela faz, como se fossem cientistas em um experimento observando como ela age. Pô, uhum. É bizarro isso daí, porque é algo que afeta 2% da população, é uma condição muito rara, que é uma mistura de quase esquizofrenia com uma quase bipolaridade, mas não chega a ser categorizada como uma doença mental igual a outras. E como seria um filme baseado nisso daí? Nessa condição, deve. Pode. Isso claramente vai ser um musical. Puta que pariu. Que na verdade, essa menina, ela vai entrar pra uma trupe de teatro, porque ela acha que talvez tendo mais contatos com outras pessoas, ela consiga meio que abafar essas vozes que estão na cabeça dela. Só que dentro do grupo de teatro, ela acaba sendo expulsa por conta de uma patricinha que faz uma intriguinha e acaba jogando a culpa de alguma coisa nela. Então, pra mostrar pra todos que a patricinha era a pessoa certa, a pessoa errada, e ela era a pessoa certa, ela vai criar uma peça onde as 5 vozes que ela escuta são os 5 personagens da peça, mais o personagem dela mesmo, que vai ser ela mesma. Então, ao longo do espetáculo, ela vai alternando essas vozes. Todo mundo vai achar fantástico. E no fim das contas, ela morre. Assassinada por uma das vozes. De repente, ela morre. É. E, tipo, o ato final da peça vai ser ela fazer um harakiri baiano. É o rei do show encontra-se com meninas malvadas. E um pouquinho de fragmentado. Não, mas tipo, no caso disso daí, ela só escuta a voz. A voz, ela não tem nenhum... Não tem nenhuma autonomia sobre o corpo dela. Ela só ouve a voz. Sim. É como se ela estivesse me ouvindo falando. Mas no filme vai ter. Aí é um transtorno de identidade, não é o que ela tem. Não, mas é um filme, porra. Mas aí ficção. Não é a, não é a doença que eu tô trazendo aqui. Mas não vai ser baseado em fatos reais. O Gustavo... Você não pediu pra eu criar um filme? Bom, tem que ter a ver o filme. Eu faria um filme também focado em alguma coisa de arte, não musical, mas uma menina que sonhava com todas essas vozes dela, ela tivesse crises com ela mesma em relação a fazer coisas boas ou ruins de acordo com o tempo e tal. E no final do filme ela percebe que ela é tetraplégica e nunca saiu do mesmo lugar, sabe? Coisa da cabeça dela. Porra, é tipo a teoria do Pokémon, né? É. Eu falei um filme policial, que tá tendo um serial killer e ela vai investigar, porque as vozes dela, na cabeça dela, tipo, também são um grupo de vozes. Aí tem uma pessoa que compartilha as mesmas características físicas com uma das vítimas. O outro é um policial aposentado, um detetive aposentado, a outra voz, que ela ouve na cabeça dela. O outro é um cientista e a outra é uma repórter. Então, a partir dessas 4 vozes e a personalidade dela, ela resolve ir atrás do culpado por isso daí. Se vai ser uma comédia ou não, aí eu não sei, mas tem tanto potencial pra ser algo mais divertido, quanto algo bem mais denso. Eu acho que o Denso ficaria melhor. É, o Denso ficaria da hora pra caramba. Eu acho que não tem nada a ver com comédia, velho. Ah, não. Depende da forma que você vai desenvolver. É, se você for fazer uma pegada Scooby-Doo, aí sim. Mas se você quiser uma coisa mais tipo Spotlight, aí tem que ser um negócio mais sério. E aí trabalha isso daí. Na verdade, essa história, essa ideia que eu dei aí, dá até pra aquelas séries de televisão que tem... que cada episódio é um crime, dá tranquilo. E aí, como a gente tá falando de um filme e é meio difícil você transpor isso daí pra tela, seria legal que essas partes em que ela ouve a voz se deem meio que tipo numa sala escura com focos de luzes apenas mostrando as vozes que ela tá ouvindo. Tipo, a representação física da voz que ela tá ouvindo. Como se esse quarto escuro fosse a cabeça dela e ela ouvindo essas vozes. Ela, tipo, meio no centro e as pessoas em volta dela falando o que ela deveria fazer, o que aconteceu. Tipo a música do Queen? Tipo a música do Queen, perfeito. Maneiro. É, mas tem que ser um negócio denso, não tem como ser alegre. Verdade. Teria uma vibe meio garota exemplar, talvez. É, interessante. Esse acho que foi o melhor que saiu até agora. Falta o seu, Matheus. Traz aí a sua última escolha. Bom, depois de tanta tragédia, vamos acabar com um negócio mais um pouco mais leve, dependendo do que vocês... Peraí, desculpa. Onde que o Tiralipa entraria nessa história? A gente tava indo tão bem. Ele seria o detetive aposentado? Ele seria a menina. Que a menina ninguém mais, ninguém menos, é Albert Einstein. Ai, caralho. Vai lá, Matheus. Bom, essa como ela é bem curtinha, eu vou ler. Dono encontra cão desaparecido em telhado de casa no Texas. Um dono encontrou seu cachorro que estava desaparecido preso no telhado de sua casa no estado americano do Texas. Sérgio Serratos, que mora em Round Rock, postou um vídeo que mostra o cão Kylo andando pelo telhado. É, ele disse que chegou em casa e não encontrou o cachorro. Aí depois de um tempo ele ouviu o barulho no telhado e pensou que fosse um esquilo. Nossa, que esquilo grande, moço. E ele acredita que o cão tenha pulado da sacada até o telhado e foi retirado com segurança de lá. Aí chega um certo momento que ele percebe que no sótão dele tem um portal para outro mundo que leva para um reino de aranhas e escorpiões. Onde o cachorro conseguiu se virar durante um bom tempo sozinho, mas teve a ajuda de um fiel amigo chamado Tirulipa. E de repente eles percebem que é no sótão da casa que fica o único portal para os dois mundos e começa uma guerra entre os dois mundos, onde só quem vai sobreviver é quem escolher o lado de Tirulipa. Melhor, eu tenho uma melhor. Na verdade, esse cachorro, ele é um alienígena que aí todas as noites ele é levado pra sua nave espacial que fica no alto. Só que aí, na hora que ele é devolvido à Terra, ele sempre é devolvido em cima do telhado. Sempre. Tipo um heliponto. Não, é porque ele sempre erra um lugar. Porque eles são cachorros e ele não sabe apertar os botões. Ah, tá. Então ele vai sempre no mesmo lugar. E aí... A versão alienígena de como cães e gatos. Meu Deus. E aí o dono desse cachorro fica encucado. Por que que o cachorro sempre aparece em cima do telhado? E aí ele resolve uma vez seguir esse cachorro e ele vai até a nave dos cachorros. Só que aí ele descobre que existe uma completa guerra entre cães e gatos. Que os gatos também são alienígenas, só que são os alienígenas do mal. Porque você sabe que no cinema, gato sempre é bicho normal. E eu tô reforçando estereótipo aqui, né? Vejam com cães e gatos. É, e aí vai ser aqueles filme infantil de sessão da tarde, provavelmente os cachorros vão ser aqueles CGI bem porcaria. Que só mexe a boca. É, então. Ou estilo o cachorro do Scooby-Doo, do filme. É bem mal feito. Sei lá, o Tirolipa faria a voz de um dos cachorros. Perfeito. Meu Deus. E como seria a sua? Bom, esse filme vai ser uma comédia onde o dono, ele fica desesperado pra encontrar o cachorro dele, que ele já tá lá preso há alguns dias. Ele vai rodar os Estados Unidos procurando o cachorro. Estados Unidos? Então ele vai parando em pontos turísticos e vai se envolvendo em confusões, vai ter briga em restaurante de beira da estrada, ele vai dormir naqueles motéis de colchão de água. Aí vai passar um ano nisso, de forma resumida no filme, é claro. Ele vai perceber que não tem mais pra onde ir, não tem mais esperanças e nem pistas de onde o cachorro pode estar. Então quando ele volta pra casa, a mulher dele tá na casa esperando com o cachorro. Aí tem um final meio less, só que sem a parte da aventura. Porque o cachorro tava sempre em cima do telhado dele e ele nunca viu. É, não, então, a mulher descobriu que o cachorro tava lá, só que como eles moram num lugar muito remoto dos Estados Unidos, não tem celular. Então não tinha como ela ligar pro cara e falar, ó, oh, o cachorro tá aqui. É, o meu ali vai ser animação, só que não é animação da Pixar, que a história é bem galhofa, então vai ter que ser animação da DreamWorks. Então provavelmente vai ter algum Minion por lá. Já sei! O Mup, o easter egg, o negócio de morder vai ser um Minion. Não, os cachorros vão estar lutando contra a invasão dos Minions. É um prequel dos Minions. Nossa, então tá, né? Deus, cara. Acho que depois dessa dá pra gente fechar, né? Ah, dá. Olha, melhor que isso não tem como. Ou pior, né? Dependendo do ponto de vista. A nossa pergunta da semana, que a gente sempre deixa a pergunta da semana, é: qual desses filmes você iria ver no cinema? Ou então, qual seria a sua adaptação para o cinema de uma dessas notícias que a gente falou hoje? Ou então, de alguma notícia que você achou interessante aí na internet? Manda aí nos comentários ou pelo e-mail juntacast@gmail.com. A gente vai agora para o nosso Fale Bem, Fale Mal, nosso quadro de recomendações ou desrecomendações do que estamos assistindo, ouvindo, lendo e por aí vai. Gustavo, tu vai falar bem ou vai falar mal? Vou falar bem do jogo. O Dragon Ball FighterZ, cara, é o jogo que a gente precisava. Eu zerei. Assim, a campanha, ela é um pouquinho maior que os jogos normais de luta, só que a história ela fica um pouquinho cansativa. Então, se você ainda não comprou o jogo e vai comprar, já esteja avisado que, assim, o jogo de luta em si é Marvel vs Capcom, só que com personagens do Dragon Ball. O jogo é isso. E, assim, a estética do game é o desenho do Dragon Ball, sabe? É perfeito, é muito bonito, cara. Só que a parte de história, assim, eu acho que pecou um pouco, eu acho que fica um pouco arrastado, a ideia é bem... Mas é isso aí, é um jogo que vale a pena, vale pagar o quanto tá sendo cobrado. Eu vou falar bem de uma banda, que é a Bleachers, e é um estilo bem pop indie, apareceu nas minhas recomendações do Spotify antes e eu achei da hora pra caramba. Você provavelmente já deve ter ouvido eles, eu já tinha ouvido músicas deles antes, do Bleachers antes, mas por conta do Spotify me sugerindo esses dias, eu resolvi ouvir com calma e realmente é muito bacana. Tem um som bem bacana, uma mistura de pop com eletrônico, com rock, que fica legal. E eu gosto de conhecer banda nova, então Bleachers é muito bacana. Fica a recomendação pra vocês ouvirem Don't Take the Money, só que ouça a versão acústica que tem a participação da Lorde. É incrível. Acho que foi uma das melhores músicas que eu ouvi nos últimos anos. Então fica a recomendação Bleachers. Matheus? Eu vou falar bem e vou falar mal de dois filmes que estão concorrendo ao Oscar desse ano, que o Fale Bem, ele vai pra uma comédia romântica que chama Doentes de Amor. Ele tá concorrendo como melhor roteiro original. É uma história muito bonitinha. Ele conta a história de um comediante paquistanês que chama Kumail Nanjiani, a história real dele, de como ele conheceu a esposa dele. É uma comédia romântica baseada nessa história real, que é muito legal de você ver. Eu tenho texto sobre ela no site, então vale a pena você conferir, que tipo... Por mais que seja uma história com alguns clichês do gênero, é um negócio que funciona. Então você se emociona, você fica feliz quando as coisas dão certo. E é um filme muito bonitinho. Realmente vale a pena conferir. Até pra quem tá fazendo maratona do Oscar, é uma excelente pedida. E eu quero falar mal do outro filme que concorre ao Oscar, que chama Corra, que é um filme de... Quê? O quê? Nada. Não, desenvolve aí. Que, assim, eu não sou fã de filme de terror, mas por estar tá concorrendo a algumas categorias do Oscar, ele tá em 4, eu meio que me obriguei a assistir, fazendo uma tentativa de vencer esse medo. E eu achei o filme uma bosta, sabe? A única coisa que vale pro final são os 20 minutos mesmo, os 20 minutos finais, que é quando tem toda ação, sabe? É um desenvolvimento chato, é uma trama chata, não sei, um povo meio estranho. Aí só fica legal mesmo a hora que o povo começa a morrer. Fora isso, não... O povo fala que é um dos melhores filmes de terror dos últimos tempos. Ah, cara, se isso daí for o melhor, eu não quero saber qual é o pior. Acho que foi... Não, realmente, foi... Eu ainda não ouvi Corra, mas você foi a primeira pessoa no mundo que eu ouvi falar mal do filme. Pô, quebrando fronteiras. Se o Matheus falou... Mas é questão de gosto. Vale a pena vocês conferirem também, por ser um filme de Oscar. Mas, na minha mídia de opinião, é uma bosta. Conversei com outro amigo que viu, ele falou que é um puta filmão, mas... Não sei aonde. Tá, depois... Às vezes tem filme também, Matheus, que melhora muito quando você vê uma segunda vez, ou... Sim. Você vê fora das circunstâncias em que você estava. Acontece muito disso daí. Música. Esse foi nosso podcast. Lembrando que a gente tem podcast toda semana. O Cineclube, que voltou! Voltou semana passada. E o JuntaCast, que você está ouvindo agora. Pra fazer isso, você assina o feed, acompanha a gente no iTunes e no SoundCloud, também no YouTuner e no Podflix. E se você vai lá e ouve a gente pelo iTunes, dá 5 estrelinhas, comenta, fala que a gente é sensacional, que a gente fica muito feliz com o seu comentário. A gente agradece muito o comentário de você. Acompanha as redes sociais do Junta 7, Twitter, Facebook e Instagram, além do junta7.com.br, que a gente sempre tem texto bacana por lá. É isso, Gustavo, muito obrigado. Eu quem agradeço, perdão pelas ofensas, eu não quis ofender ninguém, na verdade, é tudo coisa da cabeça de vocês, eu nunca mesmo quis, nunca, galera, nunca mesmo. E, Matheus, é nóis? É nóis, valeu todo mundo que escutou aqui. Deixar bem claro que foi um podcast um pouco diferente do usual aqui, mas foi mais uma maneira da gente exercitar uma criatividade até então que a gente não sabia que tinha. Também é um negócio bacana pra você tentar com seus amigos aí, pega uma notícia e viaja na maionese. É isso aí, a gente vai ver se faz outros programas nesse estilo, com essa mesma temática, que é muito bacana. Foi muito legal o resultado, a gente gostou pro caramba. Se você gostou desse resultado, deixa seus comentários aí. Sinaliza pra gente que é um formato legal que a gente deveria repetir mais vezes. É importante fazer isso. E eu sou o Lucas Cabreiro, muito obrigado. Que a força esteja com vocês e tchau, tchau. Valeu! Falou! Até mais! Falou!